tocam agora as melhores músicas em inglês. Lisboa. Mas podia ser outra cidade. Quem sabe, a tua cidade. Podia ter sido ontem. Pode estar a acontecer agora. Poderá acontecer amanhã. Coisas da vida. Uma cena como tantas outras. Um bairro. Um destino. Quem é a culpa? Quem é a culpa? Já estou farto de ver que não queres que tudo caia cá. O que é que tens a ver com isso? Mas deixa-me em paz. Queres estudar? Ao menos trabalha. Não vês o caso que eu... Larga-me, já não mandas em mim. Anda cá. Come on. Eu vivo no show em Portugal. Os pais vieram da África à procura de uma vida normal, mas não passou da ilusão. Apenas fé no coração. Mas a fé não alimenta, a fome arrebenta. De nos em dois anos, se calhar já nem se aguenta. Alegria, não sabem o que é. O pai trabalha todo dia, a mãe tem que ficar com o bebê. Vive numa barraca, bué fatela. Quatro paredes velhas, uma porta, um telhado e uma janela. A casa de banho é um balde e uma lata. Um colchão para três, já a vida é bem ingrata. 40 contos para o mês inteiro. A vida vai de mal a pior e cada vez há menos dinheiro. Mas lá vão sobrevivendo e não vai crescendo. Ao mesmo tempo, aprendendo e vendo como tudo é sacrifício. É melhor ir para a escola para o seu próprio benefício. Não há maneira de comprar o material. O pai trabalha como morra, mãe está bué da mal. Aos 9 anos consegue estudar. Dá-se a rasgar, mas só sabem lhe insultar. É preto daqui, preto dali. Deixa-se à professora, mas ela não liga, apenas sorri. Os anos passam, chega ao 8º. Chega de escola, chega de fazer figura de parvo. Bateu-se com as más companhias. Agora vende droga e tem dinheiro todos os dias. De tempo em tempo vai parar à cadeia. Semana e meia, a situação está feia, mas lá se remedeia. No fim do túnel há sempre uma luz. A mãe chora em vão, mas ainda acredita em Jesus. Agora é tarde para mudar de vida. Apanha 10 anos da sentença. A firma não compensa. Mas graça não pensou. A mãe morreu de doença. Desgosto, tristeza no rosto do pai. Sem medo para chorar tão cedo. Dino não sai. Pai desgostoso, filho criminoso. Dino só porque fugiu daquele lugar horroroso. Mas será que é capaz? Sabe que errou, no fundo não é mau rapaz. 10 anos atrás as graças aprendas verdades. O tempo custa a passar enquanto morre de saudades. A consciência pesa-lhe todos os dias. Não há regalias, restam sonhos e fantasias. Altura de levar uma vida normal. Longe de crime, o Dino quer é sossego. Mas não tem dinheiro nem casa, tem que arranjar emprego. Vai-se arranjando na casa de cota. Levanta-se cedo, compra o jornal e põe a patiota. Tenta a tua sorte à procura de trabalho. Então você tem caralho? Simplesmente sim. Sai daqui, caralho! Dia após dia a mesma resposta. Continuou sem emprego até que lhe foi feita uma proposta. Certo dia não aguentou mais. A única solução era os negócios ilegais. Nada a perder, aceitou a oferta. Não há moral que resista quando a fome aperta. Mas o sol pouco durou. Uma transação deu para o torto e alguém o matou. São as coisas da vida. Saiu da prisão, meteu-se num beco sem saída. Foi tratado como uma doença. Tentou ser honesto, mas ditaram-lhe a sentença. Mas tenho a dizer que é fodido. Um gajo sair da prisão e não ser reinserido. Pensem nisso. Yeah.

one like you. Make me satisfy someone exactly like you. I've been doing some soul searching. Find out where you were at. I've been up and down the highway in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But till lately I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, ever satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Ligado na sua antena web. What I say, I read the book and it shows. Até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Há quem diga que recordar é viver. Nós por cá dizemos que recordar é ouvir o Sweet Times, um espaço radiofónico apresentado por Sofia Costa, que durante 30 minutos lhe faz companhia. Enquanto isso, traz-lhe publicitários, programas, séries e, claro, a boa música dos bons velhos tempos. Sweet Times, às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com Sofia Costa na Antena Web. Pelos caminhos de Portugal. Está cansado de procurar por música portuguesa? Deixe-se disso. Agora todos os domingos, às 13 horas até às 14, eu próprio, Leandro Amador, leva-te a o Portugal Musical, aqui na sua Antena Web. Eu vou dançar para as Marias que tem o meu Portugal. Uno, e dois, e três, e quatro. Eu te lo digo que quando tu quieras bailar, já se acha. We'll be right back.

estoy contigo a solas. When you're gonna be with me. Pasión gitana y sangre española y el mundo en una caracola. Cuando no estás todo va mal, mi corazón se siente solo y yo no sé qué va a pasar. Gitana, gitana, gitana. As I say goodbye.